mir wen sowas auf Podcast. Tem a palavra. O programa de José Antunes dos Santos. Boa noite, caros ouvintes. Hoje damos a palavra ao Major Valentim Loureiro, que hoje está aqui presente na qualidade de Presidente da Câmara de Gondomar, Presidente de Administração do Metro do Porto e também Presidente da Liga de Clubes de Futebol. Portanto, uma série de cargos. Bom dia, Sr. Major. Bom dia. Queria começar por agradecer-lhe a sua presença aqui. Sei que tem uma agenda normalmente bastante preenchida. Foi porque você me convidou. Uma pessoa simpática como você é sempre agradável. Ir vendo também. Devemos participar porque vocês também precisam ter um conversa. Converso convosco. Sim. É um prazer. Bom, Sr. Major, o Sr. Major está envolvido em alguma polémica, enfim, na questão do processo do Pito Dourado e nas suas relações um pouco tensas, digamos assim, com o Dr. Marcos Mendes, o líder do PSD. Qual é que é o ponto da situação da sua relação com o Dr. Marcos Mendes? Olha, o ponto da situação é este. O Dr. Marcos Mendes é o líder do PSD, eu sou o Presidente da Câmara Municipal de Gondomar. Bom, mas isso não é novidade nenhuma. E para além, naturalmente, de outras funções que desempenho e são públicas. Sim. É verdade que o Dr. Marcos Mendes, enquanto líder do partido, e depois de ter ganho à tangente as eleições ao Dr. Luís Filipe Menezes... Portanto, foi um confronto de doutores. Não. De anões. Não. Ah, perdão. Mas prossiga. O Dr. Marcos Mendes, de uma forma que eu considero inesperada, até porque a sua moção dizia que os autarcas em funções deveriam recandidatar-se, mas de facto ele depois, não sei porquê... Estava por causa do processo. Quando conversou com este assunto, penso que com o Presidente da Cidade do Porto, disse-lhe que, pronto, que eu não teria o apoio do partido. E eu, naturalmente, tenho que dizer que fiquei surpreendido. Mas, Sr. Major, penso que isso não causa grande surpresa, não é? O Major está envolvido no processo do Pito Dourado. Sim, sim. Bem, sei que dá votos e parece que está na moda. Não. Mas era mais ou menos esperado, não? Não. Ele nunca se referiu a esse processo, pelo contrário, sempre que lhe falaram disso, ele disse que a política devia estar separada da justiça. Sim, então quer dizer, se por exemplo, se o Major amanhã for condenado e tiver que cumprir pena de prisão, por exemplo, vai o número 2 da lista do PSD, o vice-presidente da Câmara, e o Major fica como presidente da Câmara. Sim, sim. Suas funções. Sinceramente, ele nunca teve a coragem de assumir essa situação. Mas poder. Portanto, eu não entro no pensamento dele. De facto, ele não apoiou a minha candidatura. Eu estava comprometido com os gondomarenses, em cuja Câmara, ou em cuja liderança da Câmara estou desde há 12 anos, sempre apoiado pelo PSD, e numa primeira vez, naturalmente, que ninguém pensava que aquela Câmara saísse da área do PS. Mas por falar nisso, Sr. Major, eu penso que isso foi em 93, não foi? Eu, se bem me lembro, o Sr. Major conseguiu a Câmara à custa de oferecer televisões e etc, não é? Eu não, nunca! Sr. Major, não nego o inegável. Nunca! Mas, Sr. Major, vamos não, ver. Não. Você ainda deve ter lá gondomarenses que ainda hoje o veem por essas televisões que você lhes deu. Não. Bom, mas adiante. Isso é um pormenor que já passou, faz parte da história e as pessoas também já não se lembram. A não ser aqueles que ainda o veem nessas televisões, mas, enfim. Não. Isso é uma expressão. É uma expressão que eu não aceito. É uma expressão que quer dizer... Bom, mas adiante. O Sr. Major, o que é um facto é que o Sr. Major, depois destes problemas todos, enfim, o processo, o envolvimento do processo, entretanto a candidatura à Câmara de Gondomar como independente, a expulsão do PSD, conseguiu um grande resultado em Gondomar. O que é que significa este resultado? Que lições é que tira desta performance nas eleições? Significa que aquilo que o doutor Marques Mendes se fartou de pregoar acerca de, quanto à questão da credibilidade, não entrou nos Gondomarenses. Não entrou? Não. Não entrou onde? Nos Gondomarenses. Os Gondomarenses não aceitaram, não acreditaram que eu não fosse merecedor do seu apoio para continuar à frente da Câmara de Gondomar. E porquê é que os gondomarenses fizeram isso? Será porque estavam à espera de mais prendas? Não. Oh, perdão. Eu esperava, e disse isso antes das eleições, disse num debate que decorreu na SIC, com todos os candidatos, que eu ia ganhar as eleições e que ia fazê-lo, enfim, de forma bem expressiva. Mas isso acaba por revelar uma certa evidência, um certo dom para a evidência. E a verdade é que assim foi. E eu esperava, mas, com toda a sinceridade. Mas, Sr. Major, o vamos lá aqui só esclarecer um ponto. Essa sua ligação ao transcendental obteve-a onde? Em África? Na guerra? Não. Nos seus tempos de coronel, major, cabo raso, ou seja lá o que for? É evidente. É evidente que é evidente. Não se fala mais nisso. Portanto, com essa evidência, o que é que vê em relação à sua condenação ou não, ao seu julgamento, etc.? Major? Major, está tudo bem? Major? Major? O grande julgamento que eu tive, a grande condenação, foi durante 3 ou 4 dias a ser um troféu de caça da Polícia Judiciária, como se demonstrou, e volta que não volta, às vezes ainda são passadas das imagens na televisão, e depois, a partir daí, mais umas fugas de informação permanentes que saem para a comunicação social. Mas Sr. Major, também não creio que tenha sido assim tudo tão negativo, porque, pelo menos a meu ver, gostava de lhe perguntar esta questão. Uma das grandes razões deste seu sucesso eleitoral poderá ter sido eventualmente aquela sua entrevista em roupão à porta de casa para a televisão. Eu não acho que isso terá credibilizado e conquistado definitivamente os indecisos? É evidente, foi apenas decisivo. Apenas decisivo? Decisivo. Eu penso que foi um golpe de marketing ao mais alto nível. Sim. Finalmente concordamos. Sr. Major, como é que foi o início deste processo todo? Foi quando eu fui chamado ao Tribunal de Gondomar para ser confrontado com umas situações que lá me apresentaram. E que essas situações tem a ver concretamente com o quê? Com o que é que há um processo. O processo inicia-se com problemas de futebol ligados a um clube de Gondomar com o qual eu nada tenho a ver, e se fui envolvido nisso por cumplicidade, como foi público na altura em que foi lido o despacho da senhora juíza, é evidente, foi apenas por cumplicidade. Apenas? Sim. Bom, se você aí na rua tiver um problema qualquer com a polícia de fazer isto ou fazer aquilo, você imediatamente, naturalmente, é indiciada de um crime. Depois falaram de tráfico de influência, mais 3 possíveis crimes, indiciado. Não estou acusado de nada por enquanto. Bom, é quase como, por exemplo, como receber a Grande Cruz da Ordem do Infante ou ser nomeado para um Globo de Ouro. Sim. Aliás, a Presidente da República, ainda ontem, onde os advogados estão num fórum, num seminário, ele disse isso mesmo. Sim, ele é que dá as condecorações da Ordem do Infante. Mas enfim. E no caso de realmente ser acusado? Se vier a ser acusado, como lhe disse, entramos na instrução. Tipo a tropa. E nisso, se isso confirmar, que ilações é que o Major tira? As ilações que eu retiro são as da minha consciência. Quer dizer, naturalmente que há. Mas quer dizer, a nível político, há consequências? Que consequências é que tira a nível político? As consequências não tem razão nenhuma, mas continuo no desempenho das minhas funções com toda a normalidade. Até ao fim. Eu sei. Diga o que é que sabe. que o doutor Marques Mendes, numa demonstração daquela que é a sua maneira de ser e estar na política e do seu próprio caráter, já está com um projeto de lei que parece que vai apresentar dentro de dias na Assembleia da República para, no futuro, impedir candidaturas autárquicas de possíveis candidatos. Diz o artigo que ontem veio nos jornais, que é por causa da Fátima Felgueiras ou de Ferreira Torres, mas certeza que ele não está muito preocupado com eles. Ele está preocupado é realmente em tirar algum esforço comigo. E talvez com o Isaltino. Sim, Isaltino Moreno, mas ele não fala nisso. Ele quer impedir realmente que haja uma lei que impeça pessoas que estejam com acusação ou não sei o quê. Portanto, os chamados autarcas modelo. Por outro lado, sim. Até vai ao ponto de, já nesse projeto de lei, sugerir ou apresentar a suspensão de quem estiver acusado. Sim, era aí que eu queria chegar. Para não poder desenvolver uma autarquia. Eu penso que isto está mesmo viradinho para mim, naturalmente que eu sei ler, nas linhas e nas entrelinhas. Portanto, acha que o Dr. Marcos Mendes está a preparar quase como uma cavala contra a sua pessoa. Sim, sim. Mas para quê? Para ver se me apanhar numa curva qualquer. E é por isso que eu digo ao Dr. Marcos Mendes, ele tenha cuidado com ele próprio. Porque a credibilidade dele também pode... Sou major, não, isto porque... não os passa para fazer ameaças. Sim, sim. Ou mesmo lavar roupa suja. Sim, sim. Porque a credibilidade dele também pode ser posta em causa, não pelo seu desempenho político, que também está a ser muito fraco. Então porquê? Por que razão? Isto é demonstrativo, realmente, de um caráter que o Dr. Marques Mendes tem, de andar a perseguir as pessoas. Mas espera aí, não devemos estar a falar da mesma pessoa. Estou a falar do Marques Mendes, o Dr. Marques Mendes, aquele que andou de prancha de bodyboard. Sim. Ele que... Quem diria? Também devia ter cuidado consigo próprio e não falar da credibilidade dos outros. Então porquê, Sr. Major? Ainda há dias ouvi umas notícias quaisquer trazidas por um passarinho, não? Num processo de soldados da GNR que estão a ser julgados e onde foi dito e onde foi pedido até para o Dr. Marques Mendes ser constituído arguido na medida em que tinha tido uma intervenção qualquer para não ter que pagar umas determinadas multas há uns tempos atrás, isto um caso, o caso também que está nos jornais há uns anos, em que veio a público que ele tinha uma casa em Oeiras, para onde foram materiais de construção que foram debitados, uma Santa Casa da Misericórdia de Gaia, e que a empresa que fez isso depois foi assaltada e a documentação que desapareceu. Isso está nos jornais, basta ir recuar aqui uns tempos para se ver isso, mas ele já se é ter esquecido. Mas eu, por acaso... Então, mas o Sr. Major está a dizer que o Dr. Marcos Mendes tem telhados de vidro. Ele não tem telhados de vidro, ele tem buracos. Ele tem buracos no telhado, não são propriamente os vidros. Pode ser umas telhas, às vezes acontece. Não? E depois, quanto a tráfico de influência? Também, poças. Quem diria? O do bodyboard? Sim. Isto é como é o estacionamento aí nas ruas. Há muita gente que estaciona mal, mas só alguns é que a polícia os apanha e lhes passa o talão. Pois a grande generalidade, naturalmente, que não chega a pagar multa. Naturalmente que eu fui um daqueles que foi apanhado em uma história qualquer, que vamos ver quais são as consequências. Pelos vistos, o Dr. Marques Mendes, cuja credibilidade os outros põem em causa, não pensa nele próprio, nem se vê ao espelho, até porque nesta coisa de tráfico de influências, também já veio a público, que realmente ele procurou que eu lhe metesse um familiar, ele e o pai, um familiar na Liga como funcionário, e é das pessoas que mais influências faz para arranjar lugares para as pessoas. E ainda nestas últimas autárquicas, por aquilo que me foi dito por alguns colegas, naturalmente que ele tudo fez para interferir na constituição das listas nas próprias autárquicas. Portanto, Sr. Major, na perspectiva do Sr. Major ainda vai haver muitos mais apitos de muitas outras cores, tipo laranja, vermelho, sim. Etc. Para além do dourado que todos nós já conhecemos. Naturalmente. Bom, Sr. Major, chegamos ao fim, o nosso tempo terminou, infelizmente, houve aqui uma série de revoluções bombásticas, sim. Extremamente interessantes. Resta-me agradecer-lhe a sua presença aqui, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. E pronto, termina aqui esta edição do Teia Palavra. Hoje tivemos o Major Valentim Loureiro, próxima semana haverá outro convidado. Bom dia.